facilmente. Eu começo? Tranquilamente. Tudo bem, então. Tá, um, dois, três, testando. Não, na verdade, eu tava pensando em nós propor uma... E fazendo um tipo de conversa simples, assim, exatamente pra ir vendo como é que ficaria a questão da conversa com os volumes, entendeu? Exatamente. Eu parei pra pensar nesses dias, cara, que tem muitas construções que as pessoas usam sem nem se dar conta. É verdade. Na língua, tem muita coisa que o cara fala e não se dá conta. Né? Acho que é mentira. Bom, tá aí o Cássio, que é pedreiro, ele entende um pouco de construção. Trabalho. E na profissão dele não existe muita. É, então só... Todos os degraus do Brasil, cara. Isso aí, isso aí. Ah, mas eu acho que. Mas como redundâncias, né? Essas. Gostou do Pedro? Beleza, beleza. Mas dá um exemplo aí que agora não me veio nenhuma cabeça. Não, por exemplo. No bom sentido. Foda. O cara corre. Bateu esse avião da TAM aí, centenas de pessoas correm risco de vida, cara. Corre risco de sobreviver, tá vendo? Corre risco de vida. Isso já é uma formação que tu não pensa pra ti. Né? É automático. Se tu for analisar, tu vai ver que tu fala isso porque tu ouviu o mundo inteiro e tal, mas nunca pensou no significado das palavras fazendo essa frase. Exato. Ela só vem porque é uma... É que nem obrigado, né? Agora... Obrigado. Oi, tamo. Obrigado é aqui. É, tipo, tem esse tipo de coisa. É, tipo, o cara podia fazer alguma coisa pro cara assim, espontâneo, né? Obrigado, não, eu fiz o que eu quis. Não, mas o dia da morte não é escolhido, né? Obrigado. O dia da morte vem quando ela vem, né? Não é escolhido. Alguém tira o bebê desse rapaz. Se suicidar, aí o dia da morte é escolhido. Talvez, né? Aí tudo é teoria. Eu quero só abrir um parênteses agora, o Leonardo, eu vi ele pegando aqui a. A caipirinha aqui no Cássio texto. Cara, quando o Pelego... É, o Leonardo foi, mas não importa, isso é um teste. Edição, mas a gente tem que se corrigir, pra se acostumar. É, corrigir esse, não apiorei. O Pelego fez aqui uma caipirinha aqui. E sabe, eu não tô tomando porque eu vi como é que foi feito, né? Pois é, acabou não, o gelo. Acabou o gelo e ele esfregou, sabe aquele gelinho que fica no teto do congelador, né? Facilmente, cara. Cara, ficou delicioso isso aí. Não bate em borda. Não, quando ele me soou com a colher foi o melhor de todos, mas tudo bem. Sim. Lambeu a colher também? Isso me lembrou um tópico que eu hoje mesmo eu pensei. Dizem que a ignorância é uma bênção. Fabrício, eu discordo. O ZW fala muito isso. Exatamente. Eu discordo. Aí, eu falei, certo. Django! Isso aí. Não, é que é o seguinte, ó. Fala, pode. Depende do... Eu acho que isso nem sempre é verdade. Eu verdade acho que tem contextos em que isso se encaixa e contextos que isso não se encaixa. Uma situação Exato. Que eu prefiro ficar ignorante é o que os meus pais fazem. Entre Exatamente. Quatro paredes. Isso é uma coisa a que eu ignorância ouvi. É uma bênção. Isso é uma bênção, não saber disso. Não interessa o que a tua irmã faz com o namorado. Ah, Exato. Pra mim interessa. Não interessa. A gente pode aprender, claro. Não, meu, tu quer aprender? Vou botar no YouTube. Filme Atroz aqui. Bota no YouTube. Bota no YouTube. Vai lá no... Vai lá no... Jana, vocês estão esperando o Jana. Olha, ainda bem que a cama dos meus coroas não é de ferro, cara. Só uma madeirinha já incomoda de vez em quando. Mas tá bom. Tá certo? Tá bom. Mas já avisei, ó. Não faz mais um que eu não vou ajudar. Sustenta. A situação tá grande. Não tem nada a ver com isso. É, chegou a quebrar a passagem no meio, porque tu sabe, se der até meia ficha, eles aceitam passar na roleta. Eu quebro todos na metade pra aproveitar o dobro que eu pago, né? Tá certo, até meia ficha tá valendo. Não. Achei que tu colasse com o Bonder, cara. Não, não. Eu passei por essa fase. Cara, como é que eu nunca pensei nisso? Exato. Tô me fodendo pagando essas merda de preço desgraçado das fichas aí. Que os R$2. Não, e uma coisa que eu acho interessantíssimo, ele sempre sobe o preço da passagem no verão, tá todo mundo na praia, não tem ninguém pra fazer protesto em Porto Alegre. Aí tu chega da praia e sente a tocha afundando no teu rabo. Chega. Que praia é essa, cara? Ô, meu. Que praia que isso acontece aí, Jango? Não, mas assim, ó. É sempre assim, tu vai pra praia. Na praia do Jango, o pessoal afunda a tocha. Acabou o carnaval. O cara chega em Porto Alegre, pega um ônibus com seus 1,95 centavos contadinho. Exato. E o cara vem e me larga que é R$2. R$2,10. Opa, 2,10. Não, 1,95. Era 1,85 antes. Teve 1,95. Teve 95 que foi pra 1,10. Sim, era depois 1,10. Teve 1,95. Sim, não, de 1,10 foi pra 1,25. Claro que sim. Não, 1,95 nunca. Teve uma. Tá, foi de 1,85 pra 1,75. Depois foi 1,85 e passou pra 2. Ainda a melhor forma é passar por baixo da roleta, eu acho. Facilmente, né? Cambão, cambão! Agora ficou mais difícil, cara, porque agora o cobrador fica perto do motorista. Pior, cara. Existe uma vassoura por perto, né, cara? Aí tu viu que eles mandaram soldar um pedaço a mais, assim, pra baixar mais o nível da é verdade. Do espaço, é. A maioria dos bus tem um pedaço soldado a mais. Exato, mas imagina só a Django com seu 1,85m tentando passar por baixo, sendo que tem 5 anos de idade. Ah, isso não é o pior, cara. Tem elefantismo. Eu já vi dois magrão indo pra festa, só um tinha esse microfone com essa cara. Não bate mesmo. Eu vi dois magrão pegando o ônibus e por incrível que pareça, era mais chato passar baixo da roleta. Os caras ficaram apertadinhos e passaram os dois juntos na roleta. É que eles vieram da mesma praia que tu. Um a zero. Eu tô sentindo que eu vou me ferrar mais tarde. Pra um teste tá muito bom, gurizada. 5 contra 1. Toca aí. Oi, aqui.